Web 6720, contato radar, sub, mantenha 360, saída da El Leda Bridge. 360 da El Leda Bridge, poderia voar da El ou Leda? Autorizado Leda, Web 6720. Leda, Web 6720. Guarulhos 360, pronto? Afirmativo, 6259. Guarulhos, autorizado 360, veículo 16, após conforme a rota do plano. Legal down no zero, primeira curva direita, saída da El, Leda, após bridge. Controle no 20.8, acione 5501. Afirmativo, 360 para Guarulhos, apesulo 16.16. E após o segundo plano, decola da 10 da Eulida Bridge, 5501 e 1208. 62 com o procedimento correto, resposta pronta para posicionamento. Tempo 01, no rei, interceptando a perna do vento. Gente, mantenha a perna do vento e aguarde para girar a base. Perna do vento, aguardaram para girar a base ali pro 01. Contato 3297, portão 01. Essa informação, Romeu, autorizado para o contato para Guarulhos. Sente Guarulhos 340, TAM, aguarde cópia. Gol no 567, solicita o táxi, da sua B de 123 da Bota, 123, 350, Uberlândia. Do BOS de Salvador, Sam Ilhéus na frequência 120.1. 1011, boa viagem. Gente, está autorizado o táxi e a rádio principal, parte em diálogo, pode estar no 011895, ajuste no 011, gol no 567. Eu não posso acionar a identificação, confirma. Negativo, aqui no avião, negativo. Isso aqui já é a quarta ou quinta vez que dá o sinal agora mesmo, tá? Como se estivesse acionando a identificação agora. Afirmativo, então vamos investigar aqui o que está acontecendo. Obrigado. Ok, tá livre toca arremetida, 1-0-0 graus, 1-2 lanches. Depois 01, livre toca arremetida, contra embaixo travado. Delta, seu solo azul no 5, estacionar seu transferido. Trip 5219, pronto para o táxi, 45 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Montes Claros. Trip 5219, o senhor vai seguir a nave da Gol, via parte principal, Índia e Alfa, no ponto de esperado no 0, Chime Torre, 118.95, QNH 1011. Acompanhe a aeronave da Gol, Índia Alfa, Torre 18.95, Trip 5219. Check rádio. Web 6720, Centro Recife na frequência 133.95, alterna 133.25. 6395-3325, Web 7720, boa. Boa. 3897, Guarulhos, autorizado 340, veio pêndulo 16. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após bridge, controle 1208, acione 5506. Novamente agora está acionado com identificação. Paulo Salvador, boa noite, gol 1273. Sente deformação, Romeu, autorização para confins. 273, confins 360, sente, aguarde, copo. Vou aguardar o gol 1273. Chegou no 567, pode esperar no zero. 567 autorizado, alinhado e decolado no zero. Vento 100 graus, 12 anos. Ali decola no zero, gol no 567. Se você é 2314, aguarde o instante, vamos verificar. DLA. O Olimpo 01 passou outra vez. Utilizado girar base após final, Olimpo. Girando base após a final, Olimpo 01. 7-6-4 na escuta? Qual é o nível solicitado? Manter a posição. Tempo 5219. Quanto é risco? Vai, pode. Eu mandou um volume 01, eu estava com o botão 4, dando para feedback do momento. 601 no 4, está livre, pode estar. Vai, pode estar, 601. 1067, decola 20, controle 20 acima 8. 208, boa tarde. Olimpo 01, livre toque arremetida, 1-0-0 graus, 1-0 mais. 01, livre toque arremetida, controle baixo travado. Se mantenha 360, sai da arma, beleza. 360, servidor. Onça 04, nível final será 130. Quando em Maceió vai solicitar 150. Sim, Onça 04. Solo Chanel, meia 201, tá no 1, só que o feedback é só na frente. Não vai aguardar pro push, Chanel 6201. Aguardando push, na 201. 1273, confins do 360, pronto, copy. Pronto para a costa, 1273. Mantendo o zero. A Lima tem 5219. Saída da El, Leda, Bind, controle 120.8, acione 55 no meia. Paulo, meu Mike Eco Juliette, mantém-se em condições visuais, corredores, para ajustar os corredores visuais de Salvador, reposte através do país. 255 no meio transponder, voo 1273. 1273, procedimento correto, posto pronto para puxacionamento. Portaremos pronto para puxacionamento, 1273. Solo Salvador, Nelson 3897, para acionamento na posição posterior, push back. Direcionar, reporte para o push, então 3897. Direcionar na posição, vai reportar para o push, então 3897. Bripus 14 na escuta? 6201 não. 620 não prossiga? Dá previsão para o push back? O aeronave que está no gate 04 pediu inicialmente, agora é distante ao início da mesma, autorizarei o seu pushback, que será 6201. 6201, né? Bripus 14 na escuta? Na escuta, boa, 601. Bripus 14 na escuta? Força aérea 2314. 14 para Barreiras, autorizado 100. Decola da pista no zero, primeira curva esquerda, saída Momo, após direto Barreiras. Controle 120, décima 8, acione 5127. Bastão 14, controle 120, décima 8. 4, você tem pessoas a bordo? Pode... Reporte para acionamento, bastão no... Utilizado táxi, reporte para ingresso no... para cruzamento da pista, bastão no... Bastão no 4, reporte para cruzamento da pista. Decola os 24, controle 20, decimal 8. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite. O trip 5219 decola na saída da porta. Trip 5219, contato radar, subiu, mantenha 200 na saída árvore. Ascensão 200, saída árvore. Trip 5219. Autonomia 01 no próximo táxi, com 125 a bordo, autonomia 0350, alterno Cambridge. Autonomia 01, autorizado táxi via Índia e Alfa, no ponto inspirador 90 Chame Torre, 118.95, QNH 1011, boa viagem. De Alfa no 01, no ponto inspirador 395, autonomia 01. CNE 6201, após a passagem da aeronave da Gol, que vai para o ponto inspirador 90, está livre puxa após táxi. Após o gol, ele puxa com o ataque, acionar 6201. Salve Salvador, boa noite, gol 940. 940, Guarulhos, 360, agora de cota. Guarulhos, 360, 940. Estou no 4, está no hotel, para o cruzamento. Tem a posição, aguarde para o cruzamento, pastor 1-4. Pastor 1-4, está aguardando. 0 mais. 0-1, nível toque arremetida, controle baixo travado. 2 Salvador, gol na meia, 0-1, boa tarde. Próximo ponto de espera, 1-0. Ciente, mantém a posição. Vai manter. Pesada Léa, mantém o gol 601. Ele mantém o gol 601. No 4, 3 horas cruzamento da 1028, ataque-se a via Delta, Alfa, reportante da Juliette. O 4 não passa a cruzar, mas via Delta, Alfa, está tudo normal. Olympus 01, decola 27, esquerda, perna do vento, chame para girar a base. Esquerda, perna do vento, chamar para girar a base, Olympus 01. O 601, livre decolar, vento 100 graus, 10 mais. É, livre decolar, chama 601. 1567, na escuta. 67 na escuta, prossiga. Chame centro, Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. 260.288, mono 567. Está 3897, está pronto para o pushback. 05, aguarde para o pushback, 3897. Papa Romeo Mike Eco Juliette, NIP descida para o 1.500 pés, permanece ajuste. Coral no 4, Galeão 380, agora de cópia número 2. Decola os 29, controle 20 decima 8. 208, bola 601. Gire base, o Olimpo 01 no chame final. Olimpo 01, autorizado de girar a base e chamar a final. 60 na saída da El Leda Bridge. 360 na da El Leda Bridge, bola 601. Botão de Juliette. 7, mantém posição de Juliette. Pela posição, pode ser. Para o táxi, estacionar meia 201, temos 120 a bordo, 3 horas e 47, alterna Guarulhos. Estacionar meia 201, autorizado o táxi, via Índia e Alfa, no ponto de esperado 10, chame Torres, 1-18-95, quem é H1-0, 1-1, boa viagem. 195, quanto espera, obrigado, estacionar meia 201. Pastor no 4, vai seguir a nave da Avianca, vai ingressar na Juliette, vai ter que ser a via parte principal, Índia e Alfa, no ponto de esperada 10, chame Torre, 1-1895, QNH 10-12. Lembra que a nave da Avianca Motocicleta, que chama a Torre, 1-18-95. 3-8-97, na escuta pro início. 97, após a passagem da aeronave da Força Aérea sair da guarda, está livre, puxa após táxi. Roger, vem. Bom. O Delon, o livro toque remetido. Guarulhos, 360, pronto. 940 para Guarulhos, autorizado 360, via UPSULU 16, após conforme rota do plano. Decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, após Bridge. Controle 1208, acione 5523. 1104, serviço radar terminado, 67 milhas, nordeste do VOR de Salvador, chame Aracaju na frequência 120.3. Correto, pós plano para posicionamento. Solo, Salvador, 659, puxa de equipamento, portão 8. Autorizado, chama táxi, fechando 6259. 6259. 01, estou com o RMTU, esquerda, perna do vento, chama para a parede da base. 01, esquerda, perna do vento, chama para a parede da base ali para o 01. Comandador Olimpo 01, vai solicitar um 360 para a direita para trocar a tripulação. 60 restrito, bola 601. Mil pés em curvas pela direita, chame para interceptar a perna do vento. Depois 01. Alinhado 4906201. Tudo bem decolar, ventura 00 grau, 8 mais. Decolagem 5-0, chanar 6201. Posição 3 para o pushback, acionamento. Sim, te aguarde. O gol no 273. Vai aguardar no 273. Show no 4, autorizado ali, MT. Mike Eco GDS, esteja atento a tráfego 1 hora, 5 milhas, mantendo 1 mil pés próximo da rotatória. Sim, tudo bem. Qual seria o tráfego, cara? Olha, Mike Eco GDS. Prossigo. Qual é o tipo de instrumento dele? Autocontrole 20-8. 208-6201, até volta. Salvador, muito boa noite, Xané 6201, cruza 1800, Nadael. Xané 6201, contato radar, sobre mantenha 360, saída da El Leda Bridge. A El Leda Bridge, por gentileza, quando possível, coordenar a Prod Bridge, o Xané 6201. Gente, aguarde a coordenação. Tá bom. Mike Eco GDS, chame torre na frequência 118.95. Obrigado, até a volta. Ordena com a equipe de pátio após a passagem de um Airbus da TAM e um Airbus da Avianca retaguarda, após os dois tráfegos autorizados, portão 03. Sente, vai coordenar, gol no 273. Presente curva direita para final do 17, mantenha 1 no 1.500 pés. Tem o tráfego do elétrico da Força Aérea Brasileira, 1.000 pés, patrulha, mantendo o setor norte, próximo aí às suas 3 milhas à sua frente, a 1.000 pés. Gente, é, está avisado com ele. Ok, curva direita então para a final do 17, reporte. É, reportará. No 2, tem um bom voo, o Gustavo 3897. Salvador Olimpo 01, interceptando perto do vento, já efetuado ataque de tripulação. Tem uma aeronave que está interceptando a final aí de mais ou menos 3 milhas. 1500 pés, agora aí, quando estiver curvando, vai estar na sua proa mais ou menos 3 milhas à frente. Do táxi, via Fati 1 no Índia, ponto de espera da 10, chama a torre 118.95, ajuste no 0 no 2, tenha um bom voo. Tio, estou fazendo um novo 360, Olímpico 01. E complete então 360, aguardando cruzar a aeronave. Agora visual com a aeronave. Então visual, caso queira, pode completar a curva esquerda para seguir a aeronave, ok? E interceptar a base da 10. Salvador Olimpo 01 no visual com a aeronave curvando à esquerda. Estimativa, aguarde para a final da 10. Aguardando para a final da 10. Prezada, né, Matheus 97. Marquei com Juliette de pouso 1 no 20 graus 89. Pode sim. Toda base, obrigado. Bom voo. Gente, o gol no 940, aguarda para o push, é o número 2 no setor, um colega da companhia à sua esquerda no portão 03, já está autorizado. 940, vai. Aos 38, qual bate? Autorizado, retorno até a bata, reporte livrando. O voo no 940, acionamento em marcha lenta, está livre e aguardando para o push. Mantém a posição. Mantém. Olimpo 01 no livre toque remetida, vento 100 graus, 8 nós. 01 no livre toque remetida, com trem baixo trabalho. Como é que é com Juliette livrou, estacionar a frequência livre? 897, decolou os 40, controle 208. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, 3297. São 3897, contato radar, submantenha 340, saída da El Leda Bridge. 340 da El Leda Bridge, são 3897. Bridge, 3897. Não, 3897, autorizado.